andrecdesmoral.com.br. Mestre Carrezinho. Chegou Maroma. Alô, Josinaldo Cidias. E aí, DJ Kaique Cidias. As novinhas não aguenta quando vê o paredão. E as novinhas não aguenta quando vê o paredão. Só porque ela faz isso. Só porque ela faz isso. Só porque ela faz isso. Ela joga o xerecão. Joga o xerecão no chão. Joga o xerecão no chão. Joga o xerecão no chão. E na frente do paredão ela joga o xerecão no chão. Joga o xerecão no chão. Ela joga o xerecão no chão. Na frente do paredão joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Na frente do paredão ela joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga na vinha. Chegou o mestre da resinha. Chegou o maromba. As novinhas não aguenta quando vê o paredão. E as novinhas não aguenta quando vê o paredão. Só porque ela faz isso. Só porque ela faz isso. Só porque ela faz isso. Ela joga o xerecão. Joga o xerecão no chão. Joga o xerecão no chão. Joga o xerecão no chão. E na frente do paredão ela joga o xerecão no chão. Joga o xerecão no chão. Ela joga o xerecão no chão. Na frente do paredão joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão. Joga o xerecão.